Brasil, vai dar merda, já viu que a nossa dignidade está por um fio. Gringo vem aqui e vem encher o caneco, toma batida de caqui e caipirinha de fuleco. Por aqui tudo azul, gringo fica louco, de caipirinha de tatu e vai querer comer o seu cu. Por aqui tudo azul, gringo fica louco, de caipirinha de tatu e vai querer comer seu cu. Copa do Brasil, vai dar merda, já viu, é a nossa dignidade, está por fio. Gringo vem aqui e vem encher o caneco, toma batida de caqui e caipirinha de fuleco. Por aqui tudo azul, gringo fica louco, de caipirinha de tatu e vai querer comer seu cu. Por aqui tudo azul, gringo fica louco, de caipirinha de tatu e vai querer comer seu cu. E vai querer comer seu cu. Woohoo!